Pois agora aqui no canal 2, nota 7. A seguir, não deixe de ouvir Top Portugal. Ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje, título excepcional, às, precisamente, 15 horas. Estamos a dar início então a mais uma edição deste espaço radiofónico neste dia 5 de Fevereiro de 2012. Ora, como lhe disse na passada semana, o sábado iria ser dedicado à flauta de pano, mas o domingo já não iria ser. Aliás, iria trazer muita música nova, músicas que nunca passaram por aqui no nosso Nota 7. Hoje vamos começar com o Romance d'Amour, música de Francis Goya, o nome que por cá até já vai sendo conhecido, mas esta música nunca passou por aqui. Ainda assim, esta não é das novas. Uma das novas, sim, é a música... Aliás, ainda não é agora, não. Eu já ia dizer, já me adiantar. A música que se segue é de Saint-Preux, Amour Meteor, é como se chama a próxima música, ou seja, a segunda que vamos ouvir nesta edição da Nota 7, logo depois de Francis Goya. Hoje não me vou esquecer de dizer o nome do artista. Bom, e são estas as próximas duas músicas que vamos ouvir, as primeiras desta edição do domingo, dia 5 de Fevereiro de 2012, aqui mesmo, na sua Rádio Antena Web. Ora, e por uma questão de divisão, faça-se a correção, já que estamos de volta, para dizer que não era exatamente na Rádio Antena Web, mas sim exatamente no Canal 2 da Rádio Antena Web. Correção feita, vamos às próximas duas músicas, e estas sim, músicas novas. Ventures com Lansome Towns. Esta Lansome Town, aliás, é uma das músicas que nunca havia passado por aqui, vai passar hoje pela primeira vez. Um instrumento predominante é a guitarra, uma viola muito poderosa, como estou aqui a ouvir, com os Ventures. Logo depois ficamos, esta música é pequenininha, tem 1 minuto 53, depois ficamos com a música Tonight With You, a música de Armic, outro nome que por cá também já vamos conhecendo. E são estas as próximas duas melodias que vamos escutar na edição de hoje da Nota 7 para a tarde de 5 de Fevereiro de 2012. Thank you. Harmick e o seu inconfundível estilo musical. Mais dois temas, mais duas novidades. Os Shadows trazem-nos um tema conhecidíssimo que dá pelo nome de Alone. Esta não é nenhuma novidade de todos, já tínhamos aqui a música, mas hoje estamos a passá-la pela primeira vez. Este Alone é conhecido, um tema dos Hurts, que então aqui é conhecido, como disse, mas aqui é interpretado pelos The Shadows, os conhecidos senhores da guitarra. Para ouvir também uma outra guitarra, mas neste caso de Edward Sanchez e Corbin Cassavetes, mais Joey Caron, Road to Hell, ou Road to Hell, assim que está correto, é como se chama a última música da edição de hoje do Nota 7. Quero desejar ao meu estimado auditório a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb. Vamos voltar a encontrar-nos seguramente no próximo sábado para mais uma edição deste espaço radiofónico. Tenha então, estimado ouvinte, uma boa tarde e até à próxima, ao próximo sábado.